A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou nesta quarta-feira, 27 de setembro, recursos do ex-goleiro Bruno Fernandes e de Fernanda Gomes, que pediam a invalidação da certidão de óbito de Elisa Samúdio e a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri de Contagem. A condenação do ex-goleiro foi mantida e a pena alterada para 20 anos e 9 meses de prisão. Também foi mantida a validade da certidão de óbito de Elisa. Fernanda Gomes, que havia sido condenada por sequestro e cárcere privado, teve a condenação diminuída para 3 anos de reclusão em regime aberto. A pena dela será substituída por 2 restritivas de direito. A diminuição das penas foi definida em função de o crime de cárcere privado ter a prescrição reconhecida, como explica o procurador de justiça Rogério Filippetto. Os ajustes que foram feitos na pena foram resultado do reconhecimento de prescrição decorrente do longo prazo que esse processo demandou até ser julgado na data de hoje. Então, a prescrição é um instituto que existe exatamente no sentido de punir o Estado pela sua inação. Ou seja, como o Estado demorou a dar um resultado definitivo para esse julgamento, o Estado vai ficar impedido de puni-lo em parte dos crimes que foram praticados. É uma regra prevista em lei que tem que ser observada. Mas nós vamos olhar com mais calma o acórdão que foi proferido, estudá-lo, mas o Ministério Público, de uma maneira geral, está satisfeito com a manutenção e preservação da vontade do povo da comarca de Contagem. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Twitter, no Facebook e no Instagram. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.